cantar. Pra minha surpresa, aceitou no mesmo instante. Passou na sua casa às 9 pra te pegar. Que dizia que quem espera sempre alcança. Não sei se eu vou te ganhar, mas vou fazer de tudo, você pode acreditar. Você pra mim é muito especial, e toda vez que eu te vejo, sei que o mapa de mano tá na sua. É um problema, a disputa continua. Eu saí na frente, então tô à vontade. Não vou perder essa oportunidade. Chegou a hora, agora é pra valer. Eu vou mandar uma ideia que vai te convencer. Demorou, mas enfim você ligou. É minha preta, minha hora chegou.